Baixista de Portugal. Portugal? Cara, muito bom essas coisas, cara. Eu tocando com o cara... Não dá pra deixar no áudio. Não, é da microfonia. O cara puxou um... Mas ele tá te ouvindo ou não, né? Tá. You